Azul 2795 para descida. Sim, descida para 4000 pés, o ajuste agora 10. Polo 4, autorizado voar na produção de aviso 367. 4000, voo 367, 2795. Ativo. SV chegando a manter o nível 050, marca cargo. Descendo via para o 050, marca cargo 487. Quando o padrão para 5 condições visuais, informe visual com o de pouso, Guardião 06. O 06 vai adentrar alguma das áreas já do hoje, não? Guardião 06 na escuta. Vai adentrar a área do Dudu hoje, não? Vai ser necessário sim para efetuar o pouso de angina. Ah, atenção, contrato evoluindo no local. Tem aqui a sua posição de 12 horas, 6 milhas, o Papa Romeu Vitor até o Delta. A frequência no setor está livre para coordenação. Ciente, está observando os tráfegos, vai coordenar o guardião Zona B e chamar a decolagem de Osina para conseguir para Salvador. Para Salvador, ciente. Está autorizado o procedimento RNAV a partir do Serra Vitor 367, informe estabilizado. Informarei estabilizado, 2795. 8487, desça para 4 mil pés. O 487 cobriu o controle? Desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 4 mil tem 14 atrás de lá. Possível. Confirmar se o ILS continua fora, certo? Continua, você tem condições de fazer o arremate? Foi na prova do Serra Vitor 368, autorizado o procedimento, ajuste no 014, informe estabilizado. Prova 368, comandante estabilizado, atrás de 47. Estabilizado 2795. Desculpa, eu não copiei. Azul 2795, estabilizou. Azul 2795, complete a aproximação. Chame a torre Salvador. Frequência 18, decimal 9, azul 2795. 2795 a torre. Carlos Carmo 8487, tráfego que precede 11 milhas à frente. 8487. Torre Salvador, azul 2795, estabilizado visual. 2795, continua a aproximação e guarda de direção de pouso. Ajuste no 014. Informação é 120 também, micro na rolagem. Ok, 2795. Pode prosseguir no procedimento? 8487, completando o procedimento. Continua sem hábito 366. 2795, autorizado, sistema 0, vento 090 graus, 090. 2795, baixou e travou livre, pouso. 3197, decolado 29, controle 208, boa viagem. 1208, obrigado aí pela agilidade aí, viu? Condições de slide, 500 pés, reporte Paris. Corrigindo, reporte no ciclo azul. Salvador, muito boa noite, é o TAM 3197. TAM 3197, suba conforme autorizado, saída da EL. Da EL, 360, 397. Completando o procedimento RNAV, chame torre 118 decimal 95. 295, boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Passa cargo 8487, boa noite. Vai passar o 372, baixar de checado. Continua a aproximação, guarda de autorização de pouso, ajuste no 0 não paga. Chegou a Adam 2427. Salvador, é o 3397. Siga. Tem que voar para 190, que tem informações aqui bem na... Pra, depois de interceptação direto para Dael, ok? Para 190 inicialmente, por 10 milhas. Sete, livre de desvio do TAM 3197. Roger. Direita, sala 211, 2795. Que Vitor, Hotel Delta. TAM 3197, o contato radar na decolagem, saída da El, subindo para o 360. Controle Guardião 07 através de Santos. Corrigindo Guardião 06 através de Santos. Gente, Guardião 06, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre em 1.8.95. 2.8.4.8.7. Olá, Lali. 7.3 visual com... Boeing Nacional. Sim, 7.3. Faz o pouso do tráfego, olhar e manter a pista no zero. Guardião 06, senhor, já na vertical aqui de Itapuã, questão da pouso no Graia. Guardião 06, mantém a linha do litoral, é ponte vertical do farol de Itapuã. Guardião 06, já em Itapuã, senhor. O Guardião 06, dá presente no lugar do curva à esquerda pro, e seguir direto pro Graia. Bate 4, porte na final, 1014 hoje. Gente, reportará ali para o litoral, vai reportar a final pro Graia, o Guardião 06. Carro 8487, solas 34, linha direita, chame solo 21, 1. 1, sem chave, 8487. Avistado, pouso a critério no GAER, reporte solo controlado, vento 0 de 0 graus, 7 nós. Vento, reportará controlado, né? Pouso 973, decolagem 30, pista no 0, vento 0 de 0 graus, 8 nós. Decolagem, voo 973, pista no 0. Jan 3197, chame o centro Recife em 12835, alterna 1251. Obrigado, uma boa noite. 973. Jan 3197, controle. Fica na escuta, Jan 3197. Jan 3197, chame o centro Recife em 12835, alterna 1251. 12835 e 1251, é isso? Afirma. Obrigado. Controle Salvador, voo 973, boa noite. Voo 973, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da ELA, autorizado voo Leda. 360 da ELA, approach de Leda, o voo 973. Vento 090 graus, 90 mais. Autorizado a alinhar e decolar, 3258, obrigado. Vai manter o setor de plataforma através de Bruno, o Vitor Hotel Delta. Gente, Vitor Hotel Delta. Decolado, alto 40, chame o controle, 12080, tem uma boa viagem. 2081, boa noite, senhor, quer parar? Aguarde coordenação. Tá aguardando, buscar até o Delta. Controle, boa noite, TAM 3858. TAM 3858, contato radar na decolagem, suba via saída Borba para nível de voo 370. Borba 370, pode dar presente. Borba, está fazendo 1500 pés. Tá, 3858, após 2000 pés, autorizado Borba. Após 2000, Borba. E para o Hotel Delta, autorizado voar na Pro do Ceasa. Pro do Ceasa, visto para o Hotel Delta. Chile M3 no 0, autorizado a linha M3 no 0. A linha Madeirão na Delta, linha 3 no 0. 17. controle autorizaria o 3858 para o Guardião Flotil? 3858, aguarde a autorização do centro. Obrigado. São 3858, sub e mantenha nível de voo 350, autorizado pro de Abuco. 3858, 350, Abuco, muito grato. Sou Vitor, até o Delta, chame a torre na frequência 198 decimal 9. 1895 Delta. 2 Salvador, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Índio Hotel Delta, prossiga. 10 Eco Índia, está pousando 45, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, dá presente, chame na... Autorizado, direto parte 5, chame na curta. 1014, ajuste. Vai cruzar a 10 agora da presente, direto pátio 5, Vitor Hotel Delta. A 973, chame o centro Recife em 12835, alterno 251. 2835, 251, eu vou 1973. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 090 graus, 11 nós. Decolagem autorizada, 090, 63, 93. Azul 2782, aciona identificação, via chegada Mari, reporte quanto pronto para descer do ajuste em Salvador 1014. Plan 3305, foi na PROD ITAP para interceptar a chegada. Desce inicialmente restrito ao nível de voo 1970. Restrito ao nível 170, esquerda, PROD ITAP, Plan 3305. Plan 3305. Prossiga. Alguma chance de autorizar após a posição ITAP o Serra Vida 369? 3305, após o TAP será autorizado o servidor 366. Boa noite, controle da Sinai 6310. Sinai 6310, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Via saída PUCA até o 350-63107. São 3858, chame o centro Recife em 12685, alterna 12545. 2855, boa. 2545 para sequenciamento, confirme sem condições de manter a high speed. Estimativa high speed, 3305. 3305, reporte para redução de velocidade. Boa noite. Forma o tráfego posição 11 horas 8 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo no 501, Alfa Tango 72. Cuidado alinhar, decolar pista 0, vento 090 graus, 11 nós. A linha decola no 090. Sinai 6310, autorizado voar na pro do Romeo Fox 08. Voa na pro do Romeo Fox 08, 6310, obrigado. Então, 3305, o tráfego anteriormente informado encontra-se na posição 11 horas, 1 milha, mantendo o nível de voo no 50, aguarde para continuar a descida. 096, decola o 53, controle 120, décima 8. 08. Roma 096, contato radar na decolagem, suba via saída Borba para nível de voo 370. Bola 370, Roma 096. São 3305, o tráfego superado, desça para nível de voo 050. 050, 3305. É 310, chame o Centro Recife em 12685, alternando 2545. 12685, Afrique do Recife, acionando é 310, obrigado. 305, vou na Prop Serra Vitor 366, descida para 4 mil pés, o ajuste no 014. 4 mil pés no 014, esquerda Prop Serra Vitor 366, até 3305. São 3305, autorizado final do procedimento RNAV, descida para 2.500 pés, reporte passando Serra Vitor 366. 2.500, autorizado RNAV, chamar para Serra Vitor 366, 3305. guardião suicida. Novo 2782, desce para o nível de voo 050. Ajuste 1014. Autorizado 050. O 2782. Voo 1096. Chame o centro Recife na frequência 12685 ao 012545. Controle C 3305. Voo 1096, chame o centro Recife em 12685, alterna 12545. 12685, 2545, então, boa noite. Bom. Controle C 3305. Siga. Vem passando 5 mil pés, vem forma o laser, a posição de 10 horas, aproximadamente 15 minutos. Ciente, o TAM 3305. 3305. Terra B366, final R9, visto no 0, desvalo, TAM 3305. TAM 3305, complete final do procedimento R9, chame a torre na frequência 198, decimal 9. Torre de Salvador é 1895, até daqui a pouco, 3305. Caso 2782, voe na Pro do Serra Vitor 366, descida para 2500 pés, autorizado final do procedimento R9, reporte passando Serra Vitor 366, o ajuste no 0-4. É, Pro Serra Victor 366, descendo para 2500, reporte estabilizado, do 2782. Redução de velocidade 190. Vai reduzir, 190 mais. 2782. Salvador, boa noite, é o 24298, passando 2-0 para 1-0 para a Fonte. Azul 4298, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, destino nível de voo 050, ajuste no 014. Chegada Mari, 050, 1014. TAM 3305, no solo 08, direita 121, decimal 1. 21, à direita, o 33. 330, 3305. Salvador, azul 2782, final pista no 0, 7 milhas. Azul 2782, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 com 129. Autorizado pouso, azul 2782. 298, autorizado lá na Prodicap. Prodicap, azul 4298. Azul 2782, no solo Azul 3, direita no 21, décimo 1. Direita